Romeo, Bona 77. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeo, Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, contato radar decolagem, sobe ao 400, saída da Euleda. 400 da Euleda, Whisky Bravo Whisky. Bruno 395, confirme indicada. Azul 4206, reduza para 220 nós. Já estamos fazendo 210, senhor. Positivo, 210. Torre, boa tarde, Gol 9075, passando externo embaixo da mão. Tomara em fechar livre, 9075. Escuta. Pareza 5. Prossiga o Serra Lima. Para descida 070. 070. Gol no 395, descida para 3.000 pés, QNH 1012. 3.012. O azul 4206, descida até o 050. 050. O que o Serra Lima reautorizado 060. 060, Lima. Agora sim, consegui entender a mensagem, aguarde cópia com fim de 340. Gol no 755, cópia. 0, via peso Lulo 6, decolagem no 0 direita da Euleda Bridge, 1 no 98, 50, 13. No 755 da Gol, autorizada 360, até com 15. E a rota Pesolon 96, saída decolagem pela 10, Dael, Leda, Bridge, 198, controle 50, 13, transponder do Gol no 755. Correto, no 755, chamo pronto para puxar acionamento. Vai chamar quando pronto para puxar acionar o 755. Pantanal 4711, cópia. Tá pronto a cópia. 360 Congonhas, Apesulo no 6, após conforme a roda do plano de voo, decola a pista 10, direita, da Euleda, após Leda Bridge, controle em 119.8, 5020, o transponder Pantanal 4711. Gol 4711, autorizado, Congonhas, 360, Apesulo 16, primeira aerovia, decola da 10, sua direita, da Euleda, Port Drive, 119.8, 0020, canal 471. Afirmativa, após Leda, Bravo Romeo, Índia, Delta F. Chame pronto, puxa só. Pronto, então inicia a chama táxi o Pantanal. Oscar, Oscar, Juliette, para Morro, aguarde cópia número 2. Web 5729, cópia. Confins 340, Pesulu 16. Decola a pista 10, direita da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. 119.8, 5025. Autorizado, corrijo, está correto, chamo pronto para puxa acionamento. Salvador, Gol no 075, pousou, boa tarde. No 075, mantém a posição antes da taxi Juliette, aguarde ingresso no pátio. Aguardando ingresso antes da Juliette, é Alfa 075. Papa Tango, Oscar, Oscar, Juliette, parte 5. 060, para Morro. Então Morro 060, decola da 17 direita, da El, 198, 198 controle, 118.6 torre, aciona 0175. Oscar, Oscar Juliette, 118.6, prossegue, já informa o PB ou informa a torre? bota, chame 286. Fala Salvador, Gol 925, autorização, informação certa. Gol no 925, Brasília, guarda-copa. Brasília, guarda-copa, Gol no 925. Xé. Gil Ferro, corredor Axé, Alfa Vista Juliette. Confirme. 290 pode ir para a proa de Duna. 290 inicialmente na proa de Mari. É. Localizador, o gol 3900. 71395, Turi, 118, decimal 6. 26. O Kilo Serra Lima está cruzando 5300 para 5000. 7, desce para 4000, QNH 1012. 4000. Azul 4206, desce para 2000 pés, livre LS, é posto estabilizado. 2000 pés, livre LS, 4206. Agora, com o acesso do Oceanero 6321, da presente voar ao Vito. Isso, aguarde de costa. Bom mesmo, esquilo azul? Então, Ituberaua 045, decolagem no 7 direita, Axé, 1000 pés até liberação da restrição pelo controle. Controle 198, aciona, deixa eu ver um transponder aqui, o 0170 para o uísque quilos Zulu. Confirme? O esquilo Zulu, melhor, acione o padrão 0162. Tá no pátio 4? Cima desce para 3000 pés. 3000, cima. Um bom voo, o esquilo Zulu. Gol no 075, portão número 3, autorizado ingresso, pátio 1. Portão 3, obrigado, boa tarde, depois. Para o táxi, Pantanal 47-11-161 a bordo, 355 Galeão. Pantanal prossegue até através do 612. Até através do 612, ao 471. Até através do 5, um pouco mais à frente. Ok, até o 5 agora, o 471. Tiali Tango, confirme o destino é pátio 3? Pátio geral para o Interção Tango. Em frente, quilo, pátio 3, estende mais no transporte. Quilo, pátio 3, pushback. Para pushback, na posição 1, pushback 3, 5729, eu estou ciente, aguarde para autorização pushback. Aguardando para autorização pushback, 7729. Fone 119, decimal 8. 198, 309, boa tarde. Vai autorizar até o 3, confirma. Firmo, 3, portão 3. Certo. Sete gol no 399, contato radar na decolagem, sobre o 360 da Eoleda, é o perfil. Eoleda Bridge no perfil, sobe o nível 360, gol no 399. Observa o gol estacionando o portão 3, pode seguir ali até o retaguarda do passarinho. Afirmativo, segue após o gol até a retaguarda do passarinho do canal 47-1919. Bom, aproveita o Juliette, reporta através do farol da barra. Reporta através do farol da barra, alça Vitor Juliette. Boa tarde, é o gol, bolo 395 de prova. No 395, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, no 395. Lima, boa tarde. Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, minha aproximação. Reporta para Jirabá, Kilo 7. Gente, vai chamar para Jirabá, Kilo 7, Kilo Serra Lima. 925, cópia. Pronto, cópia, boa, 925. Brasília, 360, Pesolu no 7. Decolagem pista 10, direita, gole, transição, fito. 119-850-10 transporte. Ah, recebeu Gole, transição ou fito, curva direita. Gole, ou fito, curva direita, agora 9-6. Solo Salvador, trip 5209, box 06 para pushback acionamento. Trip 529 no pátio 3, está livre, chame táxi. Primo está autorizado, vai chamar para o táxi, o Trip 5209. Autorizado 360, Brasília, decola da 10, curva direita, saída Gole, Pinto, aerovia Upper Zulu 17, controle 1198, transponder 5010, voo no 925. Chama pronto, 925. Tá pronto, não tem. Tá livre o push do 67, do 5729, chame táxi. O 729 tem livre pushback. Livre pushback, 7729, na posição 1. Solo, Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, reporte antes da táxi aí, Juliette. Dan 3190, desce 3 mil pés. 3 mil pés, 3190, pode voar duna? Não tem destape, QNH 1012. 1012, 3190. Salvador, boa tarde, é o Pantanal 4711, no ponto de espera da 10. Controle, Kilo Sistema. 217, decolou 55, controle 119, decimal 8. 198, boa. O Kilo Serra Lima, mais um minuto, autorizo. Ok, vamos fazer uma órbitazinha aqui rápida aqui, aqui sobre o. A rotatória. Gente, pode fazer da presente, não sei até a rotatória. Ok. Leda. Daniel Leda, acendendo a 360, TAN 3217. Papa Romeu, Índia November Alpha, sobe a 1500 pés, temos um tráfego mantendo 1000 pés, fazendo espera na rotatória. Está ciente do tráfego, porém ainda não visual o November Alpha. Positivo, subindo a 1500. Gente, baixar travado, vai dar a pista livre, do Serra Lima. Ciente azul, aguarda o web inicial, táxi, apontou o sinal 01. Salvador, Pantanal 4711, boa tarde. Pantanal 4711, após a relógio de Passareda ali, mantém o 90. Mantém 4711. Tô aqui, Duna FO. Você aqui retorna? Tu que vai estacionar na 01, após 1012 estacionada, 1080 ponto espera. A torre 186, 1012. Está autorizado até interseção após passagem do tráfego das duplas, segue no táxi até o ponto espera da 10, chamada a torre 1860, 35219. Boa tarde. Para o táxi, objeto 5729, 136 a bordo, 3 horas e 35, alternando Guarulhos. Ponto espera 186, web 1012, está livre. Ponto espera 186, objeto 5729. Correção da EL, após direto, burro. Dois, três, um, decolou 58, controle 1198. 198, passagem. Ação. Pode descer para 2000, 3190. É 3190, 2000, approach de Duna, intercepta a final do LS X-Ray. Duna, intercepta 3190. Controle Salvador, boa tarde, 2420, 190 para 150, exclamação, terra. Controle, Oscar, Oscar, Juliette. Oscar, Oscar, Juliette, contato da decolagem subindo ao nível 060 da EU, após direto, burro. Ok, Oscar, Juliette. Controle Salvador, azul 4260. Azul 4260, desce ao nível 050, chegada à área, sem identificação. 050, mais identificação, informação. Controle, Salvador. Foi no 755. Arco Chaco, zap o táxi, eu vou no 750. 120 graus, 109. Cola, pista 10, mantenha a proa, lateral 479. Golgo no 399, senhor. Golgo no 399, passando nível 225 do presente. Positivo no 399, centro 251, no secundário 3325. Controle, é o passarelo 2231. Passarelo 2231, contato da decolagem, sobe ao nível de voo 340, Momo Alba, após direto Barreiras. Ok, Momo Alba, após direto Barreiras, em ascensão 340, passarelo 2231. 4310, contabilizado, Tória. Passarei 3190, está no localizador já. Salvador, gol 1077, boa tarde. Boa tarde, no 077, para o Galeão, aguarde cópia. Aguardando cópia, segue a prevista, por favor. Daí eu Leda, após Leda, Bidev. Obrigado. 1, decoda 1900, controle 1998. 098, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. 118.6, o Indinão Ember Alfa. Controle Salvador, Pantanal 4711, da El Leda, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde. Trip 5209, ponte espera da pista 10, na sua escuta. Só tem a ponte espera da 10, trip 5209. Tem 5209. 711, contato radar decolagem, subindo, suba ao 360, 360, mantendo proa até cruzar o 4000 pés, após curva na proa de Leda. Continuativo, mantém a proa até 4000, após direto Leda, curva direita, 4711 no Pantanal. Chama a torre 186, 3190. Positivo, 118.6. Obrigado. Salvador, boa tarde, está 3190, ingressou no segmento final. Está 3190, continua a aproximação, sou Maripa Salim. 90. Salvador, vamos manter o tempo péssimo a bordo, código alocado 01115, Rolando Cabral. Deixa o meu Cabral e volta através de Pituaçu. Pituaçu, bravo. Motorizado no zero, vento no 30 graus, no 09. Motorizado na 10, 3, 5, 2, 9. Tá, visual, quero banda, tá na final? 5, 2, 9. Faz o tráfego ali, mantém o no zero. Faz o posto do tráfego ali, mantém, pistão no zero, 3, 5, 2, 9. 5729, decolada 02, controle 119, decimal 8. É esse, 198, web, 5729, lock. Controle 1198, 5041, o transponder, 3145. Sente, galera, autorizado 3 do 0, conforme a rota de voo, decola a pistão no 0, curva direita, da El, Leda, Bidev, Upper 9857, Porto Seguro, Upper Whisky, 16. O controle 1198, transponder 5041, Tana 3145. Sim, pronto, 3145. Bora. Colocou 1925, tá no gate 2, solicita o puxa para mim. Aguarde um instante para o posto 925. Salvador, um voo no 7. Tá com 29 a bordo, 353 a sua nomeia, alterna a sua. Tá pronto para o táxi. O alternado confirma? Campina. 186 ponto espera da 10, táxi via Pátio e Índia, 1012, o ajuste tem um bom voo no 755. Petaxi até o ponto de espera 10, lá de 26, bom resto. Utilizado no 7, vento no 30 graus, no 09, sentido novembro. 0, solo 04, livrando 219. Livra 219, 319, 0. TAM 3217, TAM 3217, centro 251, secundário 260. 251, 1260, com centro repeat, obrigado, até a volta. Autorizado, 10, vento 110 graus, 109. Autorizado, decolagem, 5219. Salvador, centro. Prossegue via Alfa, ingressa Juliette, portão número 5. Alfa, Juliette, portão é o 5, tá 3190. Gol 925, ordena com a equipe de solo, o tráfego da companhia vai passar a retaguarda, após estar livre o seu pushback. Solta o tráfego, a retaguarda está livre o pushback, gol 925. Gol no 077, cópia. Prossiga. Autorizado 360 Galeão e a rota do plano de voo. Decolagem no zero direita, da El Leda Bidev, após Bidev IAP Novembro 857, Porto Seguro, AP Zulu no 6 e após conforme a rota do plano. Controle em 119.8, 5577, o transponder. Carita. Boa tarde. 360, decola da 10, da El Leda Bidev, direto. Posso, Upper November 857, Porto Seguro, controle de saída 19.8, transponder 5577. Correto, no 077, para puxa acionamento. Camará, obrigado. Y5219, contato da decolagem, sobe ao 200, perfil Gol, levar após direto conquista. Gol, levar após direto conquista, 200, 5219. Romeu Cabral, já estou no visual, reporta solo controlado, pátio 3. Vento no 2, 0 graus, 1, 0, 9. Acabou no colo, Romeu Cabral. Romeu Cabral, evite sobrevoo das aeronaves no solo do pátio 3. Pátio 3. Vinheta. Salvador, muito boa tarde, FDF-672, informação de guerra. O M6720, a sua identificação desce até o nível de voo 060, chegada a bordo. Passarei 2231 no centro, 12545, secundário em 2085, mavô. 2545, 2615, passarei 2231. Afirmativo, 2 mil pés, a proa de dono está autorizada, final do procedimento elétrico X-ray. 2 mil autorizado, para 2 Paulo Salvador, é o 35495, boa tarde, cliente da Sierra. Guilherme, aguarde cópia 54. A escuta. 5544. Eu vou ficar no carro, cara. Frequência livre. É. 755, decolou 09, controle 119.8. 19.8, 755. Sente visual modificado aos 1909, descer a 2.500 pés, reporta a inclusão 2.500 pés. Está a ligar a frequência, só confirme o chamado de pouso. 1920, copiado. Controle Salvador de gol 9755, descendo 1970. Aeronave, o controle confirme? Pantanal 4711, passando 1975 agora. Sente, chama o centro 1251, secundário 1325. 513325, alterna, Pantanal 4711, boa tarde. Web 5729. Prossiga, senhor. Chama o centro agora em 1251, secundário 1325, bom voo. 1012, o ajuste. 2186, tem um bom voo 925. Mesmo ponto 010, 2286, voo 925. Contato da decolagem, sobe o 360, saída da Euleda. Da Euleda 360755. Já copiou com o solo, Vitorinha Juliette? Que hora você copiou? Tem escuta. Confirmado, foi o esquilo do Lu. Gente, o esquilo do Lu está autorizado até a hora. Chama pronto. Do Campo Avista, azul 420. 4260, 7 Torre, 118, decimal 6. Isso mesmo. Torre Salvador, boa tarde, azul 4260. 4260, continua para a sua ação, gosto especialista. Pronto? Doutor 3145, para o táxi, tem 1, 2, 3 a bordo, 4 horas e 20 autonomia, alternando Guarulhos. Livre até o ponto esfera, 1012, 186, torre, Pátio Índia. Pátio Índia, ponto esfera, 186, da 3145. No, a sua identificação desce ao nível de voo 070, chegada bom. A bom, 70, mas não conseguiu contato com a registração aí. 7.